Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Papa Bento XVI deixa oficialmente de ser o sumo pontífice às 20 horas desta quinta-feira. O Papa retirou-se para a residência de verão dos Papas, em Castel Gandolfo, às 16 horas e 7 minutos, hora portuguesa, e ficará retirado do mundo, mas jurou já obediência e fidelidade ao próximo Papa. Amadeu Guerra é o novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. O antigo Procurador-Geral Adjunto foi hoje nomeado oficialmente pelo Conselho Superior do Ministério Público como diretor do DSIAP. Amadeu Guerra é conhecido pela sua extrema competência e muito respeitado pelo Ministério Público. A sua tomada de posse será a 11 de março. 4 feridos, 2 deles em estado grave. É o resultado de uma série de explosões esta manhã numa fábrica de tintas em Pedroso, Vila Nova de Gaia, às quais se seguiu um incêndio. 4 trabalhadores da fábrica de tintas Silaca ficaram feridos devido à inalação de fumo e com algumas queimaduras. O fogo que se seguiu provocou a destruição de praticamente toda a empresa. A União Europeia anunciou esta quinta-feira a disponibilização de uma verba de 144 milhões de euros para ajudar a financiar 26 projetos de investigação no campo das doenças raras e do seu tratamento. Para assinalar o Dia Internacional das Doenças Raras, que se celebra hoje, Bruxelas fez saber que cerca de 30 milhões de europeus sofrem de doenças cujas causas e curas são desconhecidas, a maioria delas de origem genética. As Nações Unidas e o Banco Mundial estimam que até 2015 1.000 milhões de pessoas estarão a viver em condições de pobreza extrema. Os dados foram divulgados hoje pela diretora global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ellen Clark, e pelo diretor do Banco Mundial, Mahmoud Mohieldin, durante uma conferência que traçava os objetivos destas duas organizações até ao ano de 2015. O Sporting de Braga venceu o Benfica ontem na meia-final da Taça da Liga nas grandes penalidades. O Braga venceu por 3-2 e passou à final desta competição, que até à data tinha tido sempre como vencedor final o Benfica. Já há 10 meses que o Benfica não ficava em branco no marcador. Voltou a acontecer em Braga. O autocarro do Benfica foi apedrejado ontem à noite durante a viagem que a comitiva encarnada fez até Lisboa. Depois de sair do estádio AXA, em Braga, as pedras começaram a acertar no autocarro encarnado, mas ninguém ficou ferido. Alguns jogadores tiraram mesmo fotografias ao acontecido e partilharam-nas nas redes sociais. António Salvador, presidente do Sporting de Braga, repudiou o que se passou a 5 km do estádio AXA e disse que este ato envergonha todos os bracarenses. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã voltamos. Boa noite.